Mega Robson. Vamos lá, liberando os BPM. Que o cobiçado tá de volta no comando do Rob. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Edson, Inigualável Produções. Bora, Tita Cardoso! O meu parceiro Tomate também tá endoidando tudo! All every night, blood and sad things struck. Between the setting goals and the bells. Prehistoric garbage truck. And the city to the street. Echo the roar of the dinosaur. They all doing a monster match. Most of the seconds, most of the ball. I'm only taking calls for cash. I don't know how it happened. It all took place so quick. Espera aí pra mim, espera! É um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. O cobiçado do Pará. Onde estás? Estou a procurar esse alguém que dê carinho. Fala, Jefferson, qual é a boa, garoto? Por que tu tava sumido, Felipe? Tá mijando, mano. Necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Um abraço performático magro. Todas as performances aí, ó. É com ele. Receberás, não acabará. Vai doidando, Paulinho! Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. E só? Só dessa vez. Pensa aí, bebê. Pense em mim. Pensa, pensa. Pense, verás, não acabará. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois. Olha, gente, demos CD ao vivo da festa de hoje, viu? Só chegar aqui no comando, você adquirir seu CD ao vivo, aqui da nossa festa, hoje. Vem com a gente, vem com a gente. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, tenta, mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. E aí, peru? Vai, garoto! Bora, Cíntia! O motor Arthur! Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. Essa canção pra mim, novíssimo Tupinambá. amor. Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Toma! Vai detonando tudo aí, cobiçado! Que agrada valor! E minha família, última opção. Vai ficar até o fim, papai. Juntinho com o Robson. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. E meu parceiro Caio do Rock. Ele e toda a galera aí com a gente. Abraço, fica ali pra você, meu brother. Tá aqui comigo, rompendo fronteiras, curtindo o home. Tem medo de... E acabou o jogo já. 4-1 pro Brasil. 3. Eu tô sem meu óculos. Toma! Amor da minha vida. Não há doido mais. Te amo demais. Não vou te deixar. Já pensou? Esconde, volta pra... Saindo apaixonado. Amor da minha vida. Não... Aprendi contigo essas teses. Mais, te amo demais. Não vai me trair com ninguém mais. Bora, Danil, mais quentada. Júnior não quer reconhecer aqui. Vem aqui comigo. Os Canibais, a marca do belo de no Brasil. Brasil. Viu? Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Reconheceu. Fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Reconheceu. Vindo a voz que vem do coração. E meu parceiro Ganso, dá a última opção, fala Ganso. Tá aqui doidando, garoto. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Ela é. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Ah, tu quer amar? São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Vai detonando! E aí, meu parceiro Lobo Mal? Tá tomando toda, Joninho! Você diz pra mim assim, vai. Eu fiz de tudo por você. Minha vida. Já te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Vamos. Vamos dois. Diz que não vai. Cê deu ao vivo aqui no comando. quem tem uma amiga fura olho. Canta comigo agora aí assim, ó. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Bora, Paulinho. Bora, Paulinho. Daqui a pouquinho tem a da cinza. Mulher, o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Não me obrigue isso não, porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói, essa traição. Olha, gente, já convidando a galera aí. Não dá. Que amanhã, segundona, tem a ressaca aqui, viu, da festa ela, com a Saveiro Red. Performácio, o carinho falou que tá igual. Sua melhor amiga. Renan, né? Sou eu, não acredito que sua. Renan, o que o macarrão quer aí, cara? Não quero ouvir suas. Ele, o macarrão, era o cara que comandava o Toninho Maravilha. Que hoje em dia é o Barba Negra, viu, maninho? Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Macarrão, amanhã eu tô contigo aqui. E depois tem Rob no Caribe. Robson no Caribe Show, viu, gente? Até 11h30, mulher não paga ingresso. O camarote liberado pra ela. Então, portanto, hoje, amanhã, tem Rob no Caribe. Maninho! Oi! Vamos fazer contagem assim, ó. No 3, no 2, no 3, 2, 1, detona! Solta, solta, né, Marcos? Yo, yo. Bichado. Fala, garoto! Na época, o macarrão ganhava 30 mil na minha costa. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Vai lá, John John. O meu parceiro Talibã. Foi paixão. Bora, Karim. Tudo que eu quero é viver com você. Traz o nome, bora, Ganso. Para não te perder. Maninho. Comer a batida de asa do Ganso. Esse amor, se preciso, foi o boa. É, que faz, hein? A estrela vem do céu. Fala, garoto. E o cara hoje não traz um balde pra mim aqui, olha. Quem é, quem é? O macarrão não traz um balde pra mim aqui, mano. Pra todo mundo ouvir que eu te amo. Olha lá o seu nome e o meu no telão, mas que linda declaração de amor. Vai doidando! Xananá, nananá! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai lembrando! Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou. Cobiçado detona! Léo e David, simplesmente estabelece! Oi! No primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Mensagens, internet, home, beijo, seu e-mail, me comuniquei. Consegui o que você sentia. Nossa história dependia de você aqui. Consegui. Me fez o que, papai? Diz isso. Olha o Júnior e o Paulinho, o cachorrinho da Buralha também, ó. Olha as pobres mágicas aqui do meu lado. Ela estocou um lado. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Pra que brigar? E deixa eu mandar um abraço bacana aqui pro meu parceiro Igor, do TR Ebra, aqui com a gente, direto de Marabá. Ele é a Mônica, de Santa Isabel, aqui com a gente. Bora, Igor. Vamos junto, garoto. Bota pra cima. Teu amor, a saudade vai no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem o teu amor. Boninho, aprendi, né? Jamile, Liliane e Amandina. Tá todo mundo comigo hoje. Olha o macarrão aqui do meu lado, ó. O macarrão. Bora detonar, detonar, detonar, detonar aí. E alô, conversado. Fala, maninho. Há muitos anos atrás ele tinha uma rádio, uma tal de Hicks do Melody. Ele e o Anjinho me enganaram muito. Se juntou com o Anjinho. Cadê o Anjinho? Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. De sai de Gerson, vai ser labioso. O macarrão comprou esse balneário aqui só em cima do performático. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz. O Jefferson Calabria dele faz tu comprar uma casa pegando fogo. E amanhã você vai ter. Homem labioso, hein? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você. E às vezes eu não. Ele vara com mais mentira aí. Te usei. Tu é doida? Te enganei. Como diz o Júnior, do jeito o Jefferson que acredita na mentira dele mesmo. É doida, vai! Mas é gente boa, mas longe de casa. Lembra da noite de amor que te dei meu coração, mas por tanta valor que me perdeu. E agora deixa eu ver. Agora faz o pra voltar, mas sou eu quem vai decidir. Para Mandinha Alves! Ela e toda a galera aí com a gente, valeu, tamo juntos. Eu não quero mais, amor, não dá. Ei, macarrão, eu tô esperando meu balde aqui, viu, macarrão? Será que eu vou esperar até amanhã, macarrão? Vai lembrando tudo. É a mulher do cobiçado. É o que faz. Tu lembra dessa, Jefferson? Esse é do tempo do performático, lá do Atração Pitbull. Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sei, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi. Outra história agora eu escrevi. Uma história do começo e não vou mais te amar. Pois agora tenho outra mão no seu. Talibã! Eu fiquei enfurecido, fui ao atração. Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Bora esquentar, bora esquentar! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Treme tudo, Arthur. Ô menino, para que esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Para que esse negócio de tus, tus, tus. Para que esse negócio, para que esse negócio. Para que esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. O bagulho agora é essa daqui, a onda. Ó, o bagulho é essa aqui, ó. Ó. Doente de amor. O goi remédio na vida noturna. Guarda aqui na zona sul. Toma, toma, toma. É mamãe. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela. Quer flaminha agora? vai. Entra, entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhar, entra assim, lá, lá, lá. Recomissado, chegou meu balde, obrigado macarrão, é nóis mano do Pode Crer. Hoje tu vai sair chapado daqui hoje, né? Tu vai sair doidão daqui hoje, quando tu ligar tua moto já sabe. Estancou? Estancou? Estancou? Estancou. Essa tua moto sempre estanga. Peraí, bora acelerar estancou, um pouquinho. Estancou. Bora acelerar um pouquinho. Estancou. Bora começar a acelerar um pouquinho, acelera. Estancou. Ah, é tu quer? Estancou. Acelera. Bora começar a acelerar, menino. É agora, garoto. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando lá pra cima, lá pra cima. É o momento dos gordinhos. Desculpa, Júnior Eletrizante, mas hoje eu não sou império, hoje eu sou problemática, menino, viu? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre, comemos vara xereca, vara xereca, vara xereca. Traga uma seda. Cheguei, hein? Já anoiteceu o bagulho aqui, viu? Já anoiteceu. Então pra vocês... Boa noite, povo, que eu cheguei. Trabalha o Smooth Chacal. E toma. Bota nela. Vai botando nela. Bota nela, vai. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Ai! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Tudo. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Novinha, safada, simpática. Deixa eu ver. Acelera, gordinho. Vai na minha vaga. Descendo. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Vai descendo tudo. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Io. Talvez não vai brincar, viu, Cleide? Transalto pra mexer, seja no lisa, viu, pedir. Pode começar a descer. Talvez não vai brincar, viu, Cleide? Transalto pra mexer, seja no lisa, viu, pedir. Pode começar a descer. Vai botando pra descer. Pode começar a descer. Vai botando pra descer. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave aí, moleque doido. Não. A visão certa é que a tabuleira tá endoidando, meu irmão. Mais pólvora. Vai. Eu já deixo tu botar funk já. Estúdio TI Produções. Tões, tões. E tu chama ela, já pensou? Chama ela, chama ela, chama ela. Chama ela, chama ela. E não vem, e não vem. Chama ela, chama ela. E não vem, e não vem. Chama ela, chama ela. Vem, bandida, vem, vem. Vem, vem, vem. Chama, chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Ritmo usado, Loratio, pra toque. Sempre cajado, no bolso. Chama ela agora. Chama ela pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama, chama. Pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra que isso, gordinho? É bagulho doido no Robert. Eu coloquei. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das duas. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho. Pra sair, pô. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. O bebê do meu parceiro garçom. Toma, o meu parceiro Gans. Toma, toma, só. E toda a equipe do Cruzeirinho aqui com a gente. Valeu, garoto. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E os amigos? Profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meio que te toca piroca. Preparado, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Caralho! Bora ver se as mulheradas querem dançar mesmo. Bora ver, bora ver. Vem doidar comigo, vem! No quarto, no quarto, pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Danado ele, deixa ele. Adoro, eu me amarro. Quatro no quarto, pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Edson, Inigualável Produções. Sali, meu Robert!